Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Everton e Edelton Glöden. Os programas de rádio sobre o violão no Brasil remontam à era de ouro dos anos 40 e 50. E eu gosto de acreditar que os programas apresentados por Ronuel Simões, Hermínio Belo de Carvalho ou Jodacil Damasceno nos anos 50 e 60 foram importantes para gerar o interesse que hoje alimenta o nosso programa. É então com redobrado orgulho que fazemos hoje um programa sobre esses dois concertistas extraordinários por quem eu nutro fortes laços afetivos e artísticos e que num passado bem mais recente roubaram algumas horas de seu trabalho para, como nós, disseminar a arte do violão no rádio. Edelton e Everton Glöden. Em 91 fiz a série aqui na Rádio Cultura, Seis Cordas, um panorama do violão do século XX. Everton Glöden. Inclusive, fico muito contente de estar aqui colaborando para o seu programa, que a intenção era justamente ter um programa fixo de violão. Teve uma repercussão muito boa, teve um concerto de lançamento da série, matérias nos principais jornais, foi realmente um acontecimento, assim, foi muito legal. Os irmãos Edelton e Everton Glöden nasceram em São Paulo em 55 e 57, respectivamente. Eu diria que meu pai e minha mãe são musicais, mas eles não são músicos profissionais e nunca tiveram formação musical. Não lembro qual rádio, tinha um programa da Di Giorgio e lembro que meu pai ouvia sempre. E lembro muito bem Geraldo Ribeiro tocando Marcha Turca do Mozart. Como abri uma escola de música em frente à minha casa, os meninos foram estudar violão e a menina foi estudar piano. Everton Glöden é um violonista canhoto, mas que ao contrário de outros conhecidos violonistas brasileiros, toca com o violão na posição convencional. Começamos direto com o violão por música, direto clássico. Eu devia ter 6 para 7 anos. O professor colocou o violão na posição tradicional e eu, não sei se por timidez, eu aceitei. Começar cedo, ainda mais com a natural competitividade amistosa entre irmãos, é uma boa receita para um pleno desenvolvimento. Bom, eu, como toda criança, eu estava muito interessado em jogar futebol, né? O meu irmão sempre puxou muito, né? Meu irmão, desde a primeira aula, eu sinto que ele disparou, assim. Ele é músico desde a primeira aula de música. Eu já fui um processo um pouquinho mais normal. Thank you. Ouvimos de Leo Brauer três apuntes, número 1 de L'Omenage à Falla, número 2 de um fragmento instrumental e número 3 sobre um canto de Bulgária, ao violão Everton Glodden. Para mim, o que destaca os irmãos Glodden do arroz com feijão do violão é sua ampla cultura musical que extrapola o violão amplamente e que foi consolidada com o auxílio do rádio. A parte fundamental na minha formação, acredito no meu irmão também, foi ouvir música. A gente todo dia almoçava com um radinho de pilha, aquele radinho que você joga no juiz quando ele dá um impedimento que não foi. Então, a gente almoçava, todo dia tinha o concerto do meio-dia. Só que a gente ouvia com um ouvido até crítico, com partitura. Nos anos 70, um outro ponto de referência para o violão brasileiro foram os seminários internacionais de Porto Alegre. Hoje em dia faz-se seminários de uma semana. Na época era um mês. Em 74, os alunos eram o Álvaro Pierre, Eduardo Fernandes, Roberto Alcel, fora os grandes violonistas brasileiros que iam para lá para dar aula ou mesmo para ter aula. Então, você morava com esse pessoal durante um mês. Eu jogava ping-pong com o Eduardo Fernandes, por exemplo. Quer dizer, teve um boom do violão no Brasil, né? Assim, de acontecimentos importantes, né? E todo mundo ali, em Porto Alegre, naquele momento, né? Assim, espetacular. Realmente não vi nada paralelo até hoje. Thank you. Ouvimos de Gustave Samazuil, Serenade. Ao violão, Edelton Glöden. Everton Glöden foi um dos primeiros concertistas de violão a atender em um curso superior de música em São Paulo. Ah, foi uma experiência meio difícil, porque quando começou música na Unesp, na USP, não tinha violão. Então fui fazer composição regência. O que eu senti é que as pessoas não conheciam. Há uma ignorância com respeito ao repertório e às possibilidades do violão, ainda hoje, né? Mas você imagina em 78. O ponto cardeal do violão em São Paulo era o MASP, onde se apresentavam os grandes nomes do violão brasileiro e internacional. Ah, eu tenho muitas saudades dessa época. O MASP funcionava todo dia. Eu lembro que eu estudava no Ipiranga, como tinha muito trânsito para casa, eu ia para casa da minha tia, almoçava no Cambuci, jantava no Cambuci, pegava o ônibus que passava em frente ao MASP. Eu nem sabia o que tinha. Tinha concerto todo dia. Os concertos internacionais eram todos lá. Os dois irmãos foram premiados no Concurso Internacional de Porto Alegre no final dos anos 70, o que proporcionou a Everton a gravação de seu primeiro LP nos Estados Unidos. Foi ótimo para mim, porque o prêmio era uma viagem para os Estados Unidos, um disco e três concertos. Everton Glöden. Só as grandes estrelas gravavam um disco. Era um processo realmente dificílimo. Ao invés de enveredar pelo caminho dos concursos, contudo, Edelton começou a se notabilizar no meio musical brasileiro por sua proficiência na música contemporânea e por sua imensa disponibilidade em emprestar seu talento a projetos camerísticos de relevância musicológica, como estas árias do período colonial brasileiro, chamadas Marília de Dirceu. Ouvimos a quinta área da Marília de Dirceu, de compositor anônimo brasileiro e poesia de Tomás Antônio Gonzaga. Eu vejo, ó minha bela, aquele númen, com Ana Maria Kiefer, mezzo-soprano, Gisela Nogueira e Edelton Glöden aos violões. Nos anos 80, os irmãos Glöden foram os primeiros violonistas brasileiros a apresentar as quatro suítes para alaúde de Bach em um só concerto. Na época, tocar uma suíte do Bach era um desafio, assim... Tanto é que quando eu falei isso, a primeira reação do meu irmão foi me internar no manicômio. Eu falei, mas como que você vai tocar duas suítes? Você é louco. Dois anos mais tarde, Everton repetiu o feito, mas desta vez tocou o programa inteiro sozinho. Em 85, aproveitando o tricentenário de Bach, ele fez a primeira gravação brasileira da obra integral para laúde. Fiz no Rio, num teatro maravilhoso da Escola de Música, no Leopoldo Miguês. Na época tive muito problema para prensar, porque eu fiz produção independente. Hoje em dia não tem nem mídia mais, né? Não tem. Na época, um terço da produção foi em fita magnética. E fazer um LP já era uma aventura, quanto mais um duplo, né? E calhou na época de ter o plano cruzado, uma coisa assim. Então o pessoal tinha que consumir. Então todo mundo foi fazer seu livro, foi fazer seu disco. E não tinha papel para fazer a capa do meu disco. Pô, eu fiquei desesperado assim. Pô, não saía o negócio. E enfim, foi uma aventura, mas realmente uma passagem muito legal. Thank you. Thank you. Ouvimos de Bach a partita em Mi maior, BWV 1006A, com os movimentos Prelúdio, Lure, Gavotten Rondeur, Minuetos 1 e 2, Bourré e Giga. Ao violão, Everton Glöden. Nesse meio tempo, Edelton foi apontado professor da Cátedra de Violão na Universidade de São Paulo em 86, uma posição que ele mantém até hoje e da qual ele tira partido para criar o programa Violão em Tempo de Concerto na Rádio USP, que já está no ar há mais de 10 anos ininterruptamente. Eu tive o privilégio, aliás, de estudar com Edelton nesse período por 2 anos. Everton ingressou também na Escola Municipal de Música, onde fomos colegas como professores, até que eu fui morar na Inglaterra, mas logo em seguida ele passou por 1 ano de sabático também na Inglaterra, onde nós estreitamos nossa amizade. Eu tive uma bolsa da Fundação Vitae para estudar, para passar 1 ano em algum lugar. Eu achei que seria uma das últimas chances que eu teria para passar 1 ano estudando. Assim, era uma cidade tranquila, Cambridge. Enfim, foi 1 ano ótimo de estudo. Esse ano resultou no meu seria o meu terceiro disco recital. Ao voltar ao Brasil, Everton fundou com Tadeu do Amaral uma companhia discográfica independente especializada na produção de CDs de violão, a EGTA. Eu perguntei a ele o que surgiu primeiro, se foi o seu disco ou se foi a gravadora. Surgiram as duas coisas. É. Na verdade, esse disco é o primeiro projeto da EGTA. Então a gente vislumbrou que todo mundo pudesse fazer um disco e fizemos durante vários anos, acho que uns de gravações, olha, em 1 ano nós gravamos 6 discos. Enfim, foi uma época muito boa, que só foi interrompida pelo quarteto. Certo. Thank you. Ouvimos de Antonio José o quarto movimento final da Sonata para Guitarra de 1933, tocado por Everton Glurden ao violão. O Quarteto Brasileiro de Violões teve uma formação inicial com Everton e Edelton Glurden, Tadeu do Amaral e o britânico Paul Galbraith, que reside no Brasil. O quarteto surgiu em Curitiba, da gente pegar o telefone, ligar para o Paul, ligar para o meu irmão e falar: e aí, vamos realmente tocar? Não sei o quê. Comentei com o Everton que o Edelton era um pouco avesso a formações grandes de violões na época em que ele foi meu professor. Porque eu também, eu achava uma maçaroca total, né? Uma violonada só, né? Tanto é que a nossa maior luta com o quarteto é não virar violonada. Então aí é que vai o lance de ter ouvido muito, né? Ouvir quarteto de cordas, ouvir orquestra, ouvir... De você realmente vislumbrar que é possível você fazer... Com quatro violões, música de câmara, né, como tem que ser feito, né? O Quarteto Brasileiro começou sua carreira de maneira auspiciosa, já com uma turnê norte-americana e com a gravação de um CD com distribuição internacional logo de saída. Desde o início, o ponto alto de seus programas foram as transcrições dos compositores nacionalistas brasileiros. Na verdade, meu irmão conhece muito música brasileira, sempre tem muita partitura e era uma descoberta para nós. Everton Glurden. Sabe, por exemplo, chegar Henrique Oswald. Puxa vida, vamos fazer Henrique Oswald. Fizemos a sonata do Carlos Gomes, que tem o Burrico de Pau. E a música brasileira tem a cara do violão. Então, mesmo quando você toca a dança brasileira do Guarnieri, puxa, mas faz um sucesso. É uma delícia e encaixa perfeitamente a linguagem, né? ouvimos de Camargo Guarnieri o terceiro movimento Allegro do Quarteto de Cordas número 2, transcrito para quarteto de violões pelo Quarteto Brasileiro de Violões e tocado pelo mesmo na formação Paul Galbraith, Edelton e Everton Glennon e Tadeu do Amaral. Alguns anos e 2 CDs mais tarde, o quarteto sofreu uma drástica mudança de formação com a saída de 2 membros, Edelton e Paul Galbraith. A primeira mudança, por exemplo, saiu meu irmão e o Paul de uma vez. E tínhamos uma turnê alguns meses depois. Então foi terrível. Foi um negócio, foi uma experiência assim, chocante. Assim. Musicalmente também, porque você é uma reafirmação, reafirmação do grupo. O resultado disso é o disco da Suite Iberia do Albenes, né? que é o novo grupo, a nova formação. Bem, eu posso dizer que é a coisa talvez mais difícil cameristicamente que eu já fiz. E precisa estar todo mundo muito dentro do mesmo espírito, né? Se você tem um timbre que um ou outro está saindo um pouquinho fora, não dá certo. Você tem coisas que são texturas puras, como lava-pés, que no piano é um negócio complicadíssimo. Dá para ver que tem muito rubato nas interpretações, mas é musical, mas muitas vezes para camuflar dificuldades técnicas, assim, quase de impossibilidade de tocar. Thank you. ouvimos de Isaac Albéniz, Lavapiés, da suíte Ibéria, transcrito para quarteto de violões por Tadeu do Amaral e tocado pelo Quarteto Brasileiro de Violões, formado por Everton Glurden, Tadeu do Amaral, Luiz Carlos Mantovani e Edson Lopes. Eu sempre quis, no ato de tocar, estar livre para tocar. Everton Glurden. Eu acredito que você estando solto, você estando concentrado na obra, você consegue passar. E aí as pessoas recebem mais. Então, essa fluidez da obra de arte sempre para mim foi uma coisa que eu busquei sempre. Não só assim, fisicamente, mas também na arquitetura da obra, no sentido dramático da obra também, né? Gostaríamos de agradecer imensamente a Everton Glurden pela entrevista e a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.